Bravo, Mike Oscar, Tango Bravo Oscar. Ótimo, ok, aguarde, está sendo processada a sua solicitação. Continue voando alerta. Ok, obrigado. Posicionamento 8. Aguarda para o pushback estacionamento, plano 3219. Aguarda. Torre o Guardião 01, a vertical da Plan, e agora necessita aproximar um pouco mais de toda a Praia do Flamengo, onde é o eixo de decolagem da 17, e algum tráfego só é coordenado. A torre para afastamento. Ciente, o Guardião 01, ciente da sua aproximação do Prédio Flamengo e na minha escuta permanente. Ok, na escuta permanente, o Guardião 01. Negativo, Thousand Five Hundred. 2000, é Portugal 02 não. Quadruno no 800, negativou sua solicitação, mantenha alerta. Mantendo, obrigado ainda, sim. Do 4206, é autorizado para 3 mil pés, direto Duna. Do 4206, 1017 no último. 1017 Duna, obrigado. Terra Charlie Romeu, controle. Terra Charlie Romeu, controle. Escuta, senhor, só uma modulou aqui com o colega. E a solicitação e a autorização foi para voar voar posição rotatória, confirme. Voar em posição rotatória, senhor. Sim, assim como reportar através de Paris. Através de Paris foi reportado, senhor. É, o radar observou o senhor passando através do farol da barra. E depois o Maitá, negativo de Paris. Estimando aqui 1 minuto em direção ao corredor Interlagos, senhor. É, o corredor Interlagos dista do localizador 5 milhas. E sua posição estava a 2 milhas, portanto, o senhor não estava no corredor Interlagos. Não, senhor, estou informando agora, estou chegando aqui no Interlagos, senhor. Uma torre, 1895. Uma torre, senhor, obrigado. Pelo Salvador, para o meu DPA, mas já no ideal de serviço. Pelo Serra Lima, controle. Desce 050, direto do 050, direto do DPA. Charlie Terra Romeu, confirma intenções? É, pouso no pátio 5, senhor, da HDTA. Pode pousar direto ou como se haver terminar? Sim, se informa o helicóptero pousa nesse momento direto no pátio 4, continua em sinal da 17, aguardando a aproximação para, direto para o pátio 5. Charlie Terra Romeu. Continua então pela sinal da 17, senhor. Aguardando para pouso direto no pátio 5. Autonomia de 3 horas e 14, apenas João Pessoa, gol 620. Cuidado sobre a cabeceira do 17? Afirmativo, senhora. E depois tem que pitar sem baixa altura então, 45? Afirmativo, senhora. Então, pouso pairado na 17, traga a baixa altura para o 45. Gente. Espera, estou em 198, pressão 958, metro no 097, bom voo. Ok, muito obrigado. Guardião 01, solo controlado ao 30, ligo frequência, boa tarde. Claro, chama agora centro Recife, frequência 128, decimal 8, azul 4, 1 no 8. 128, decimal 8, boa tarde. Boa tarde. A gente prepara a saída da Eoleda Irum. Da Eoleda Irum, obrigado. Nicolás, final approach, that tower, protecting 118, decimal 905. 118, Portugal, 021, Alfa, Deus, boa tarde. Boa tarde. Conforme rota prevista no plano de voo, transponder 5543, controle em 120, decimal 8. Autorizado nível 360, Guarulhos, abdução 10, segunda 10, por direita pós, da El Lisa Motiva. 5543 aciona e 1208 é o controle de voo 1169. Pulou 69, planejamento correto, reporta pronto para o feedback acionamento. Chama lá. A 3217 é autorizado para o feedback acionamento. Autorizado, 3217. A Salina 2230 copia? Copio, dá de contar. Salina Conquista 180, decola da 190 com primeira curva direita na saída Arbora Elefa. 5073 é o transponder e o controle em 120 decimal 8. Após a Elefa é Oplo e conforme rota prevista no plano de voo. Certo, atualizado, vitória da conquista, 180, decola da 1-0 com curva direita, Arbor, confirma por favor o restante da saída. Arbor, LF, após Elefa, Oplore, conforme rota. Reporte estabilizado, localizador, 4206. 2200 LF, reporte estabilizado, 4206. The 2-1, there is a traffic helicopter landing on threshold 1-1-1-7, not traffic for you. Ok, muito obrigado. Vertical 021, clear to land runway 10, wind 180 degrees 8 knots. 10, clear to land, airport Portugal 021. Aos 32, prossiga visual nível 125. 155-45208, aerovia até November 857. A 3145, cortejamento correto, reporta pronto para o feedback acionamento. 0 para 1, 5-0, tratado. Boa tarde, 3560, eu sou controle direto Duna, desce 050, vigilância. Direto Duna 050, 3060. Após saída da Airbus na retaguarda, em coordenação com a equipe de solo, está autorizado, chama para o táxi. Após a Airbus, está autorizado, chama para o táxi, o 2230. Arrumei autorizado, táxi até o 45. Obrigado. É 20 ali, mantém pista no zero. Ali eu mandei 1-0, gol 6-2-0. Salve, foi ao 34. Reporte do Farol da Barra, ultimamente em Salvador, 2017. Alfa 29, Apostle 0, 02 and Alpha, and next right. Charles Sierra Romeo, livre frequência, boa tarde. Agora ainda no controle, ainda não recebe o seu equipamento para responder. Calma, muito boa tarde, Pascal 0, 21 Alpha, Liquid, Runway 17. Boa tarde, Portugal 0, 21 Alpha, taxi by Alpha, report for Juliet. Alpha, report for Juliet, Portugal 0, 21 Alpha. 0, gol 1620. Taxi com 1-1-7 a bordo, 3 horas e 20, Guarulhos. Não está aguardando, pista livre. Calma, Alfa no ponto de espera a torre 1-1-8, decimal 95, com voo. Índia Alfa, ponto de espera 1895, boa tarde, 3217. Alfa Romeo Kilo Serra Lima, desce para 2010, livre LS pista no zero, chama localizador. É isso, descendo para 2000 pés, para esse habitat, se quiser. Rio 4206, pouso autorizado, pista 10, vento no 90 graus e 90 nó, check 3. Abaixar, cavalo, livre, pouso 10, o 4206. Pouso 620, decola aos 36, controle no 208. 208, 1620. Bom, 1620, 220, controle, contato radar na decolagem, sobre 370, direto, chamo. Ok, 370, esquerda Jamo, vou no 620, obrigado. M314, passa o nível de voo 150, chama centro Recife, frequência 126 decimal 85. Recife 126, 6863, no quarto, boa, tá Torre, Salvador, tá? 3217, pode esperar pronto. Boa tarde. Boa tarde, 3217, ali mantém pista no zero. Ali mantém pista no zero, tá? 3217. Zero to one alpha, maintain position before Juliet. Maintain position before Juliet, posto, zero to one alpha. Azul, 4206. Bom dia. 46 a bordo, alternando Salvador para o táxi. 346 a bordo, altímetro 1017, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1895 com voo. Espera 1895, obrigado. Salvador, boa noite, boa tarde, 4206. Boa tarde, Azul 4206, táxi via Alfa, mantente da Juliette. Alfa, mantente da Juliette, 4206. O que o Zé? Do Serra Lima, sim, espação do Duna, completa ILS, pistão no zero, torre 1895. Sim, torre 1998, 0. É autorizado para 2000 pés, altímetro 1017. Confirma, Patricinho, 60? 3560, desce para 2000 pés, altímetro 1017. 2000 pés, ajustado no 07, seu 3560. Espera está. Fala meu, Serra Tango Delta, informe chamado de pouso. Fala meu, Serra Tango Delta, informe chamado de pouso. Fala meu, Serra Tango Delta, controle Salvador. Alfa Romeo, Serra Tango Delta. Alfa Romeo, Serra Tango Delta, controle Salvador. Sete, Papa Romeo, Kilo Serra Lima. Papa Romeo, Kilo Serra Lima, plano cancelado. Plano instrumento cancelado, 40, curva esquerda, base pela direita, pistão no 7, reporte final do ano 7, Kilo Serra Lima. Sete. Curva esquerda, base pela direita, 1-7, reporta de base para final da 1-7 que serve. 132, 1-7, decola 40, controle 908. 908, obrigado. 217? 217, boa contato radar direto Leda, sobe 360. Leda 360. 3560, autorizado final LS, reporta estabilizado. 560, autorizado final LS, reporta estabilizado. Boa tarde, passarei 2230, autorizado a linha decolar, pistão no zero, vento, no 70 graus, vento. Autorizado, a linha decola, 2230. Primo, pronto para cópia? Azul 6973, autorizado Campinas, nível 340, via Upper Zulu 10, Fubá, via Upper Zulu 16. Saída da Elza e da Mótica, decola do ano 0, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5560, coteja. Cotejamento correto, chama para prospeccionamento. Informação adicional. A primeira é que é proibido operação de aeronaves sem equipamento transponder no espaço aéreo brasileiro. Segundo, somente é permitido o voo de aeronaves sem equipamento transponder ou com este em pane para voo de translado a fim de manutenção. Barro meu, Serra Tango Delta, controle Salvador. 3145, coordenação com a equipe de solo, após parada do azul, no portão número 2, está autorizado, chama para o táxi. Faz o azul do azul, está autorizado, chama para o táxi, está 3145. Barro meu, Tango da Bravo, reporte próximo à rotatória. Próximo à rotatória, reportará Tango da Bravo. Afirmo que ele Serra Lima, solo aos 43, libera a direita, acionar a frequência livre. Boa tarde. Decola aos 44, acione o código 5073 e chama o controle em 120.8. Chama 5073 e chama o controle em 120.8. Obrigado. 685-2543, obrigado. Tango Bravo, prossiga. Chegou aí, cara, o transporte? Seu Tango Índia Bravo, agora recebo 800. Afirma aqui, o Tango. Controle, muito boa tarde, do passarelo 2230. 2230, acione código 50, correção. Está sob contato radar, se mantém 180 via saída árvore. Tato radar 180 via saída Arbor. Autorizado curva direita, confirma. Adeus 2230, via saída Arbor, está autorizado. Autorizado, obrigado. Serra Tango Delta. A 3217, voa Dádina, restrito nível de voo 180. Recife 180, tanto 3217. Salvador do 1869, tem informação ao meu. 1869, aciona a identificação, desça para 4 mil pés. Ajuste em Salvador 1017, desça via chegada Ponte. Para 4 mil pés, ajuste 1017, a chegada Ponte, pro voo 1869. 3217, copiou para o Adidasma. Prodidano, docente, está 3217, mantendo então 180. Ativo, Prodidadma, nível 180. Docente. Tango Índia Bravo. Através da rotatória, senhor. da Bravo, chama a Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. 195, chama lá, Bravo. 3560. 60, estabilizado de Copa Vista. 3560, chama a Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. 295, boa. Controle de Salvador, boa tarde, TAN 3190, informação Quebec, destino 1150. TAN 3560, continue a aproximação, informe trem de pouso baixado e travado, vento no 70 graus, 79. Passando Índia Serra, baixo travado, TAN 3560. 3560, livre pouso, pista no 0, vento no 70 com 79. Vente, livre pouso no 0. TAN 3145, tá com 158 a bordo, alterna Ribeirão Preto 35, centro de autonomia. Gente, 158 a bordo, altímetro no 0 no 7, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no 8, 595, com gol. Índia Alfa, ponto de espera 1895, obrigado. Colono 69, segue como número 2 no táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no 8, 595, com gol. Número 2, ponto 0, 295, colono 69, obrigado, boa tarde. Solicito o cruzamento da presente entre Zona e Timbra. Afirmo aqui, Serra, sem interferir o eixo de aproximação, o Lima Papa Mike. Ativo Lima Papa Mike, reporta visual com Alicia. Reporta a visual com Alicia, Lima Papa Mike, graça. Família Bravo, ciente, boa tarde. Boa tarde, sim. Salvador, 2230. 2230, prossiga. Está um pouquinho atrasado, poderia coordenar direto Elefa ou Conquista da presente, né? 2230, Elefa está autorizado da presente, aguardando a prova de Conquista. Excelente, né? E mantém pista no 0? E mantém na 10-3-1-4-5. Papai Romeu Bravo, Serra Serra, prossiga. O Bravo Serra Serra está acionado com o transponder? Bravo Serra Serra, 2222, 510, 5 a bordo. Reporta no Travesse Fora da Barra. Alô, 5-0, direita no 2-1-1. Um, 3-5-6-0, salão 5-0, libera direita, salão no 2-1-9. Direita 2-1-9, 3-5-0. A Whisky Delta Lima, copiado. Alfa Lodoro, boa tarde, 3560, Bruna Golf. Boa tarde, 3560, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, repartindo da Juliette, 3560. Tá, professor Lira, bom serviço. Uno 169, ali mantém o 50. Ali mantém, eu vou no 169. No 45, afirmo, decola 52, controle no 208. Obrigado, tarde. Tá 3145, contato radar, subir montanha 360, após 2 mil pés, prodileta. 360, autorizado 2 mil pés, 3145. 3090, inicia redução 2209. 2209, tá 3190. Controle Salvador, boa tarde, o Azul 9016, 90 no meia, na sua escuta. 90 no meia, aciona a identificação, mantém o nível 190 e na pronta com o meu foco 09. Então 90, Alt-G, na proa do Romeu Fox 09. Tipo, seu número 8. 7835, exato. Livre decolagem, gol 1-1-6. Rota 3090, pode prosseguir a descida? 3090 está autorizada até 3 mil pés. Para o sequenciamento, curvadora à esquerda para o 010. Até 3 mil, esquerda 010, poderia informar a posição do tráfego que prossegue à frente? 3090, afirmativo, o tráfego está na chegada do norte, está nessa posição de 12 horas, 33 milhas rumo oposto. Ok, gente, 3990, o limite é o LOC. Paredo 2230, chama o centro Recife, frequência 1288, alterna 1260. 288, 1260, obrigado. Vou no 869, desça para 2000 pés, ajuste 1097, pro Adduna, reporte estabilizado. Para 2000 pés, 1097, a pro Adduna vai reportar estabilizado, vou no 869. Controle gol 1169. 1169. Contato radar, se mantém o nível 360 após 2000 pés, pro de Leda. Após 2000 Leda, atenção 360, 1169. Batata pra Mike Romeu Alfa, prossiga. Gente, Mike Romeo Alfa, troca o código para 0222, prosseguirão no meu pé. Tem condições de me informar radial e a distância que se encontra aqui em Salvador? Ativo, Mike Romeo Alfa, confirme o tipo do equipamento. Alfa Sierra 50. Reporta ingresso através de Paris, Mike Romeo Alfa. Confirma o limite ao localizador? 3190, limite é o localizador. Ok, 5 milhas agora para interceptar o log, tá? 3190. 3190, inicia a redução para 1809. 1809. Da Sierra Sierra, reporta com visão com local de curso. Turno 869 para o curso localizador, curva esquerda para o 145, reporta estabilizado. 145, entendido, esquerda vai reportar estabilizado, 1869. 3190, reporta estabilizado. Sente, reporta a data 3190. Está interceptando agora o localizador. Está na 3190, só confirma autorizado seu procedimento. Autorizado, 3190. Sente, obrigado. A 3145, voa pro DIP DEV. DEV, 400. A 3190, segue tráfego 9 milhas à sua frente, está autorizado o ILS, 2000 pés, reporta passando Duna. Autorizado o ILS, reporta passando Duna, vai ser 3190. Voo 1869, estabilizou? Agora estabilizou, voo 1869, visual com o campo. 1869, completa final LS, chama a torre 1918, decimal 95. 1895, obrigado, voo 1869, bom trabalho. Salvador, boa tarde ainda, voo 1869. 1869, avistado, autorizado pouso, pista 10, venha retorno 70 graus, 79. Ele pouso, pista 10, voo 1869. 1251-3395, tarde. Papapá, Mike Romeo Alfa, cliente, reporta na rotatória. Está estabilizado, está na 3190. 3190, completa o final ILS, chama a Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. torre 1895-3, 1990. Oi, Salvador. Boa tarde, tá 3090, final da 10 passando Duna. Tá 3190, assustado, ajustando 017, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Sente, tá 3190. 251-3395, 969. Romeu Bravo Sierra, que é a frequência livre. Alô, Salvador, Gol no 869, livrando na Alfa, boa tarde. Boa tarde, Gol no 869, táxi de Alfa, repartente da Juliette. Alfa, Juliette vai reportar, Gol no 869. Autorizado pouso, pistão 90, vento 170 graus, meio 209. Livre pouso 90, tá 3190. Juliette, Gol no 869. 9, táxi via Juliette, portão 612. Juliette 612 é o portão, Gol no 869, obrigado. É 6210, aciona a identificação, desça para o 050 para o ADTAP. 050 para o ADTAP. Se vier Índia Alfa, no Ponte Espera Torre 1-9, adiciona 95, bom gol. Índia Alfa, Ponte Espera 1895. Azul 9016, 61 milhas nordeste do VR Salvador, serviço radar encerrado, chama o controle Aracaju, frequência 120.3. Uno 203, grato, uma boa tarde. Aqui Romeu Alfa, chama a Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. Obrigado. Torre, boa tarde, é o Mike Romeu Alfa. Salvador, Mike Romeu Alfa, prossiga. Está agora 2 minutos, decimal, já visual. Decolado do Cerro de Santa Lima, a questão é Serra Índia com Índia, para Porto Canal. É, se o Bravo Serra Serra prossegue pelo litoral sul e faz cruzamento com a torre, ou cruza agora o campo entre Duna e Simbra e prossegue para Serra Índia com Índia? A questão é cruzar entre Duna e Simbra e prosseguir direto para Serra Índia com Índia, cara. É, se o Bravo Serra Serra, então autorizado cruzamento entre Duna e Simbra, 500 pés, e após ser autorizada para Serra Índia com Índia. Autorizado, Doutor Cibra, após, já recebeu uma figurata, o braço está cá. Doutor Batalha, chegou o número 66, informação, Romeu. Voo número 66, adiciona a identificação, desça para 060, chegada Mari. 060 na Mari, voo número 66. 3190 já estava no solo quando ocorreu a colisão, confirme. Afirmativo, já estava no solo e eu estou vendo aqui, bem no través aqui da Delta, tem, parece que ele que pegou mesmo, parece que tem um pássaro aqui no través da Delta aqui. Ok, grato. Disponha. Dono 166, pistão no zero impraticável, a fim de evitar óbitos na terminal, reduza para a mínima limpa. Tá, a próxima, Juliette, eu tenho 3090. Aqui é Juliette, portão número 5. Juliette, portão 5, tenho 3090, obrigado. O Mike Romeu Alfa agora já no final, vem o Mike Romeu Alfa, reporte solo controlado na RIMAR. Reporte solo controlado, Mike Romeu Alfa. É 2-0, aguarde, confirmação 14. Na 6210, em média 5 minutos. 6210. Pode ser, obrigado. Está mantendo a posição, aguardando o balizador. Autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 70 graus, 8 nós. O fiscal falou que era um carcará. Ok, muito obrigado. Serra Serra, frequência livre. Livre, graça, Serra Serra. Livre. Eu separo 2000 pés, ajustando a 07, autorizado ILS X-Ray, responsabilizado. ILS X-Ray, desce para 2000, 1017, vem reportar estabilizado, 6210. Vou no 166, informo a pista está liberada. Desça para 3000 pés, ajustando a 07, para o editado. Dá 3000 pés, vou no 166. O meu Golf informa a matrícula completa. Gente, informa o horário da notificação. Ok, aguarde, não temos ainda, vamos verificar com a sala IF. Gente. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 6973, Canadael, faça 1000 pés. Azul 6973, contato radar na decolagem, se me mantém 340, após 2000 pés, voa para a Leda. 340, após 2000, voa Leda, o Azul 6973, autorizaria a high speed abaixo de uma centena para o Azul 6973? O 6973 está liberado. Liberado, Azul 6973. Escuta. Qual o setor do voo local? Voo pronto para a cópia? Autorizado voo local, 510, decola da RMAR para o Oeste, controle 120.8, aciona 01122, coteja. Tente 2 a bordo, altímetro 1017, para acionamento chame torre 118.95, bom voo. Desça para o 050, proa de Amã para interceptar a chegada. Hotel Romeu Golf, ciente, chame pronto para decolar. Hotel Romeo Golf, vento no aeródromo 1, 70 graus, meia dúzia de nós, não há tráfego a informar. Decolagem por conta em risco da Enrimar, reporte fora do solo. Reportar fora do solo, até o próximo. É, coordenar a prole motiva para o Azul 6973. 6973, aguarde. Então, meu golfe fora do solo, 500 pés, está com prole. Hotel Romeo Golf fora do solo, 17, comprou o whisky, controle 120, decima 8. Transfere controle, hotel Romeo Golf. Romeo 973, autorizado, Mótima. Autorizado, Mótima, azul. Romeo 973, obrigado. Autorizado, 62, Romeo 0. 6210, completa final LS, chama Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. 2952, Romeo 1166, desça para 2000 pés, ajuste 1017, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, última estabilizada X-Ray 110, gol 1166. Controle, ó, Papá Romeo, até o Romeo Golf. Firme para controle? Papá Romeo, hotel Romeo Golf, decolado da Enrimar, está com proa whisky 500 pés. O hotel Romeo Golf é o que está acionado 0122? Afirmo. É, hotel Romeo Golf, confirme em campanha. Vai ser sobrevoo da BR-324 na proximidade de Pirajá. É, hotel Romeo Golf, escuta do controle. Tem escuta, hotel Romeo Golf. Controle, boa tarde, Oceaner 6143. É, 6143, aciona a identificação, desça para 4000 pés, ajuste 107, prole pelô. Identifiquei, desce 4000, prole pelô, Oceaner 6143. 143, mantenha a high speed na terminal. Vai manter a high speed, Oceaner 6143. Firme para controle. Apatango, Eco, Tango, Índia, prossiga. Clearance, good afternoon, this is Delta Bravo, Alpha November, November, on apron 3, with information Romeo, Richard Scott, clearance. Delta Bravo, Alpha November, November, clear to Sierra Bravo, Foxtrot Lima, flight level 400 via Upper November 857. Dial departure with Lida and BDEV transition. Takeoff from runway 10 right turn, departure frequency 120.8, squawk 5574, read back. Papa Tango, Tango India, informa o nível que passa, não recebo no transponder, no radar. This is the BDEF departure. Airborne frequency is 120.8, squawk 5574. Roger, your departure is dial Delta Alpha Echo Lima with Lida and BDEF transition. You said Delta Echo Alpha Lima? Delta Alpha Echo Lima. Delta Alpha Echo Lima. That's above all, November, November. Is that correct? All ready for startup. Roger, November, November, we are ready for startup. You're for startup, call ready for taxi. Roger, thank you. Bom, no 1166, informou um helicóptero nas proximidades de Duna, 507, não interfere na sua aproximação, reporte se você quiser. Vai podcast, tomar essa brisada, 1166. Aciona a identificação, desça para 050, via chegada mais. Mar. 3890, inicialmente mantém a perfil da chegada, aguarde. 3894, mais de 24, a perfil da chegada, Tá. Voo no 66, estabilizado. Voo no 66, completa final LS, chama a torre 1 no 8, desmala 9. Desmala 5, voo. Instalador, boa tarde, voo 1966. Voo 1966, avistado, ajustando 0 no 7, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 7, 0 graus, 8 nós. Pouso no 0, voo 1966. Voo 1966, avistado, ajustando 0 no 7, é 210, tá aqui a Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, é 210. Turn 4, Delta Bravo, Alpha November, November. Go ahead. Just to cross check, sir, you said we are cleared the Delta Alpha Echo Lima departure after takeoff a right turn inbound Lida. And after Lida, Bravo, India, Delta, Echo Victor. And after Lida, Bravo, India, Delta, Echo Victor. That's it. That. Thank you very much, November, November. Controle após Ferro, Oceania 6143, está autorizado? 6143, está autorizado 2000 pés, ajustando 0 no 7, na proa de Duna, o ILS X-Ray, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, Oceania 6143. O meu Golf 500. Pode ser Papa Golf, hein? Solo 1, 2, 1, decimal 9. Direita 2, 9, gol 11, 6, 6. 6, 1, 0, 9. Salvador, boa tarde, gol 1166, Libro. Boa tarde, gol 1166, táxi Alfa, repartente da Juliette. Alfa, chama para Juliette, 1166. Tango, Sierra, Tango, Delta. One person's on board.